Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. No ar, 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil e o som de Mangueira, 78 rotações por minuto. Sorrir eu pretendo levar a vida. Começamos conhecendo Cartola em suas primeiras rotações, rodando no disco O Sol Nascerá, lançado pela gravadora Revivendo, que fez um minucioso trabalho de resgate das primeiras músicas do sambista da Mangueira. Nós dizemos um trabalho muito minucioso e muito cuidadoso, porque são gravações de uma fase em que o Cartola não era tão conhecido, e principalmente porque muitos dos discos nem davam crédito ao compositor, ou às vezes davam, mas o nome dele estava escrito de uma forma errada, como Antenor, Angenor, e por aí vai, e ficou muito complicado recuperar todas essas gravações do Cartola. A maioria dessas gravações datam de 1929, quando Cartola teve seu primeiro samba gravado, até o comecinho dos anos 40. Depois, o Cartola ficou um tempão afastado e só veio a gravar seu primeiro disco em 1974, aí sim como intérprete dos seus próprios sambas. Em 78 rotações por minuto, o Cartola tem sambas gravados por Carmen Miranda, Silvio Caldas, Aracide Almeida e Francisco Alves. Tudo acabado e o baile encerrado, atordoado fiquei. Eu dancei com você, divina dama, com o coração queimado em chama. Tudo acabado e o baile encerrado, atordoado fiquei. Eu dancei com você, divina dama, com o coração queimado em chama. Fiquei louco, apaixonado por completo, quando vivi tão perto de quem tinha amizade. Na febre da dança, senti tamanha emoção, devorar meu coração, divina dama. Encerrado, atordoado fiquei. Eu dancei com você, divina dama, com o coração queimado em chama. Tudo acabado e o baile encerrado, atordoado fiquei. Eu dancei com você, divina dama, com o coração queimado em chama. Quando eu vi que a festa estava encerrada e não restava mais nada de felicidade, vinguei-me nas cordas da ira de trovador, condenando teu amor tudo acabado. Thank you. Na Rádio Cultura Brasil, Cartola em 78 rotações por minuto. A gente ouviu o primeiro grande sucesso do Cartola dessa sua primeira fase, gravado pelo Francisco Alves e a Orquestra Odeon em 1933. A música é Divina Dama. Em 1932, a Carmen Miranda também lançou um samba do Cartola, Tem um Novo Amor. Ainda encontrar, deixando chorando, saudade tímida, até o meu coração. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis, não quis amor. Morreu como a flor, aí me encontrar. Deixando saudade tímida, até o meu coração. Rádio Cultura Brasil e o Mestre Cartola em 78 RPM. Com Araci de Almeida, ouvimos Não Quero Mais, do José Gonçalves e Carlos Cachaça. Na realidade, essa música foi uma composição do Cartola, mas o crédito não foi dado ao Cartola no disco, porque o José Gonçalves, o conhecido Zé da Zilda, ou Zé Conforme, considerou que a segunda parte da música tinha sido escrita por ele mesmo. Antes, a Carmen Miranda, acompanhada pelo grupo da Guarda Velha, Tenho um Novo Amor, música do Cartola, gravada em 1932. O Ataúfo Alves, assim como Cartola, começou no mundo do disco como compositor, tendo suas músicas gravadas por outros cantores. Mas ele também gravou um samba do Cartola no começo da sua carreira. Logo no comecinho da sua vida como intérprete, logo no lado B do seu maior sucesso, o lado B de Ai Que Saudades da Amélia, é uma composição do Cartola. Vamos ouvir o próprio compositor. Esse samba, muita gente não sabe que eu ganhei dinheiro sem aparecer na praça. Porque a Amélia era a mulher de verdade, hein? Eu fiz a primeira gravação com a Amélia, do lado da Amélia, do outro lado. Então, vendi a Amélia, eu também estou ganhando dinheiro, entendeu? Ganhava Ataúfo e ganhava eu. Mas muita pouca gente conhece esse samba. É do outro lado, primeira gravação de Amélia. O outro lado é meu, gravado por Ataúfo também. Eu vou cantar aí para você ver. Parece que eu não passei, Olha, vamos embora. Tive que contar a minha vida a esta mulher vendida que me fez sofrer. Do disco de 41 de Ataúfo Alves, em que ele gravou Ai Que Saudades da Amélia, nós vamos ouvir o lado B, samba de Cartola e Bide, Não Posso Viver Sem Ela. A dúvida é, será que assim como no lado A do disco, no lado B o Jacó do Mandolim também faz um solo? Aquela mulher fingida que me faz sofrer. Esta dor que tanto me crucia, roubou toda a alegria do meu viver. Pode ser que ela ouvindo os meus ais, volte ao lar pra me ver. Pode ser que ela ouvindo os meus ais, volte ao lar pra me ver. Esta malvada bem sabe o mal que me fez, mas não faz mal, eu lhe perdoo outra vez. Meu coração vive reclamando noite e dia, por isso

contra nossa amizade. Não creias, não pode ser verdade. Não creias nestas mentiras que roubam nossa alegria. Os invejosos se vingam, armados de hipocrisia. A mentira, infelizmente, o mais forte amor destrói. Mas se eu não tenho remorso, o meu coração não dói. Diz, qual foi o mal que eu te fiz? Eu não te farei essa ingratidão. Foi um falso contra nossa amizade. Não creias, não pode ser verdade. Disseste que te enganei, não sou tão fingido assim. Talvez queiras um pretexto pra viver longe de mim. Disseram que eu traía a nossa grande amizade. É tão criminosa culpa que não pode ser verdade. Esse foi Francisco Alves, acompanhado pela Orquestra Odeon, fazendo Qual Foi o Mal Que Te Fiz, samba do Cartola. Antes, Silvio Caldas cantou Na Floresta, de Cartola e do próprio Silvio Caldas. Como você já deve ter percebido, o Francisco Alves foi um dos intérpretes que mais gravou Cartola nessa sua primeira fase. Então nós vamos ouvir a segunda música do Cartola, gravada em disco, lançada em 32 pela dupla Francisco Alves e Mário Reis. Esse é o meu bem, atacou meu coração, falei demais, sou bom rapaz, no modo de proceder, perdão por quê? Acabou nossa amizade, perdeu meu bem. Sinto dores de saudade, às vezes cheio de ódio. Fala-se que não se entende, são palavras de amor ofendido que não se escreve. Perdão meu bem, atacou meu coração, falei demais, sou bom rapaz, no modo de proceder, perdão por quê? Acabou nossa amizade, perdão meu bem, sinto dores de saudade, se você não reconhece o meu arrependimento. Pois pode crer, meu amor, que eu digo é sem sentimento. Amizade, perdão meu bem, sinto Com a dupla Mário Reis e Francisco Alves, ouvimos Perdão Meu Bem, Samba do Cartola. E agora Gilberto Alves, em 1952, faz Sim. Sim, deve haver o perdão. Se não, nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira até promessas fiz. Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para o céu os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. Todos erram neste mundo, não há exceção. Quando volta a realidade, conseguem perdão. Por que é que eu, Senhor, que errei pela vez primeira? Tantos dissabores, luto contra a humanidade inteira. Qual será o meu fim? Para ter uma companheira até promessas fiz. Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para o céu os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. Deve haver o perdão para mim, se não nem sei qual será o meu fim. Na Rádio Cultura Brasil, o samba de Cartola em 78 rotações por minuto. Com Gilberto Alves, ouvimos Sim, de Oswaldo Martins e Agenor de Oliveira, o nosso amigo Cartola. Depois do intervalo, Cartola a bordo do navio Uruguai, gravando samba com o maestro Leopold Stokowski. Estamos apresentando 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Marimê, meu pai, eu marimê. 78 RPM, a música brasileira dos bons tempos de gramofone. A gente segue a programação com um disco importantíssimo da nossa discografia que, por incrível que pareça, não foi lançado aqui no Brasil. É o Brazilian Native Music, assinado pelo maestro Leopold Stokowski. Vila Lobos, a convite de Stokowski, reuniu um grande elenco de músicos do nosso Brasil para gravar, nos anos 40, lá no Rio de Janeiro, um disco de música brasileira sob direção do maestro Leopold Storkovski, que estava em turnê aqui no Brasil com a Orquestra da Filadélfia. Sobre esse disco nós sabemos muito pouco. O que se sabe é que embarcaram nossos melhores músicos, gravaram horas e horas de música até o sol nascer. E das mais de 40 músicas gravadas, apenas 17 foram lançadas. Foi a bordo do navio Uruguai, à frente do maestro Storkovski, que Cartola gravou ele mesmo uma música sua. Quem me levou para gravar com Storkovski foi o falecido Pixinguinha. Ele mandou me chamar. Ele gostava muito das minhas músicas, mandou me chamar e disse, olha, tem um negócio bom para você aí, você quer fazer? Eu disse, é fazer uma gravação assim, assim, assim. Eu disse, topo. Aí arranjei umas pastoras lá, fiz um conjunto, conjunto do morro mesmo. Gravei eu com o conjunto, com o cavaquinho, violão, as pequenas, e eu com a minha voz de cana rachada, mandei o recado para lá, para a América. Foi a bordo do navio Uruguai, um navio que aportou há muitos anos também, foi em 39 para 40. Quem me vê sorrindo pensa que estou alegre. Como o disco não foi lançado aqui no Brasil, até o Cartola não conseguiu ouvir a sua música e só foi ouvir Quem me vê sorrir 20 anos depois. Para a TV Cultura, ele contou que recebeu apenas R$ 1.500, o que era suficiente para comprar apenas 3 maços de cigarro e ainda de péssima qualidade. No selo do disco, o samba Quem Me Ver Sorrir foi registrado como Zamba, com Z, with Vocal Ensemble. O nome do compositor Cartola ficou sendo de Oliveira. Sorrindo, pensa que escolha. Meu sorriso é por consolação, porque sem contar para ninguém ver o pranto do meu coração. Compreendeste se eu disser não crer. Depois de derramado, ainda soluçando, tornei-me alegre, estou cantando. Outros por saudade. Jurei a minha jura, jamais eu quebrarei e todo pranto esconderei. Rádio Cultura Brasil e o disco Native Brazilian Music, com Cartola e as Pastoras da Mangueira, acompanhado pelo violão de Aloysio Dias, ouvimos Quem Me Ver Sorrir, composição do Cartola e do Carlos Cachaça. Na edição de hoje, estamos ouvindo alguns registros do disco Native Brazilian Music, lançado nos Estados Unidos em plena era Vargas, sobre a política da boa vizinhança. Na capa do disco estava escrito assim: aqui neste álbum da Columbia Records, você tem a música mais autêntica do Brasil, tocada primorosamente por músicos nativos. E entre os nativos que embarcaram no estúdio do navio Uruguai para gravar com Storkovski, estavam também Jararaca e Ratinho. bom, lele, bom, e do bom, bom, bom, bom, lá. E do bom, bom, bom, lele, quero ver três vezes, bom, bom, bom, lá, lá. E do bom, bom, bom, lele, bom, e do bom, bom, bom, lá, lá. E do bom, bom, bom, lele, quero ver três vezes, bom, bom, bom, lá, lá. O caminho do sertão, ui, uma onça me roncou. Fugiu no sangue da veia, o coração para pito, ui, ui. E do bom, bom, bom, lele, bom, e do bom, bom, bom, lá, lá. E do bom, bom, bom, lele, quero ver três vezes, bom, bom, bom, lá, lá. E do bom, bom, bom, lele, bom, e do bom, bom, bom, lá, lá. E do bom, bom, bom, lele, quero ver três vezes, bom, bom, bom, lá, lá. Da minha casa pra tua, pra tu riacho no meio. De lá da junta os pilos e eu de cá suspiro e meio. Ui, ui, e do bom, bom, bom, lele, bom, e do bom, bom, bom, lá, lá. E do bom, bom, bom, lele, quero ver três vezes, bom, bom, bom, lá, lá. Ui, ui, e do bom, bom, bom, lele, bom, e do bom, bom, bom, lá, lá. E do bom, bom, bom, lele, quero ver três vezes, bom, bom, bom, lá, lá. Chama aqui, deixa bota fogo na cadeira, quero ver, levanta fogo, quero ver fogo voar. O passageiro que tiver aborrecido, dê um tiro nos ouvidos pra poder se acomodar. Ui, ui, e do bom, bom, bom, lele, bom, e do bom, bom, bom, lá, lá. E do bom, bom, bom, lele, bom, e tá pilotando que é mulher, tá pilotando que é mulher, ignorando toda hora, todo instante tá dizendo que é viúva. E do bom, bom, bom, lele, e do bom, bom, bom, lá, lá. E do bom, bom, bom, lele, quero ver se você vem, bom, bom, lá, lá. Ui, ui, e do bom, bom, bom, lele, e do bom, bom, bom, lá, lá. E do bom, bom, bom, lele, quero ver se você vem, bom, bom, lá, lá. Essa filogaia que é mulher ignorante, toda hora, todo instante, tá dizendo que é viúva. E acho que ela tava no cinema, quando viu, vê na fita, ela viu, vai na chuva. Ui, ui, comprei um bode na babada do oiteiro, mas o bode tinha um cheiro, se perdi no sentido. Traquei o bode no quarto da minha tia, quando foi no outro dia, o bode tinha mordido. Ui, e do bom, bom, bom, lele, bom. E do bom, bom, bom, lá, lá. E do bom, bom, bom, lele, quero ver se você vem, bom, bom, lá, lá. E do bom, bom, bom, lele, bom, e do bom, bom, bom, lá, lá, bamba. E do bom, bom, bom, lele, quero ver se você vem, bom, bom, lá, lá. Diretamente dos estúdios da Columbia Records, em 1940, a bordo do navio Uruguai, ouvimos Jararaca e Ratinho fazendo Sapo no Saco, do Jararaca, e Bambu de Bambu, de Donga. 78 RPM. Um dos músicos que mais impressionaram a equipe de Leopold Stokowski na gravação do Native Brazilian Music foi Pixinguinha. Ele que, além de solar o Urubu Malandro, uma gravação que até hoje está perdida, ele também acompanhou os músicos na flauta na maior parte das gravações do disco. Vamos ouvir agora uma das raras composições em que o Pixinguinha canta, aqui em parceria com Jararaca. Ninguém tinha a doença. Com João da Baiana e Janir Martins, ouvimos Caboclo do Mato, um curimã de Getúlio Marinho da Silva, O Amor. Antes, Pixinguinha e Jararaca cantaram, deles, Zé Barbino. E a turma da Guarda Velha, Pixinguinha, Donga e João da Baiana, também estava a bordo do navio Uruguai para mostrar a nossa macumba. Querequê, João da Baiana e Janir Martins fazendo samba do João da Baiana, Donga e Pixinguinha. Mas quem realmente embarcou a macumba na Columbia Records foi Zé Espinguela, o pai Alufá, um dos fundadores da Mangueira. Mama, Mamãe, gariwane, banda tambora, pemba que zoaia. Mamãe, gariwane, cangarinha, banda tambora, pemba que zoaia. Mamãe, gariwane, gariwane, cangarinha, banda tambora, pemba que coroa. Mamãe, gariwane, gariwane, cangarinha, banda tambora, pemba que coroa. Mamãe, gariwane. Oh, gente, cangarinha, banda, tambora, pemba, bagulho, mamãe, gariwane. Com Zé Espinguela e grupo do Pai Alufá, ouvimos Macumba de Ansã, de Donga e Zé Espinguela. E para completar o disco de Stokowski, a música indígena também estava representada. Heitor Villa-Lobos, o principal responsável por reunir todos os músicos no disco, selecionou alguns cantos indígenas que foram apresentados por 4 professores do Orfeão Villa-Lobos. Ao fundo estamos ouvindo Teiru. É um canto fúnebre recolhido por Roquete Pinto em 1912. Na sequência, o quarteto interpreta Nozaniná. Nina ole kuwa kuwa, kada yete yete. Noda nina ole kuwa kuwa, noda hanila terora. Oga niti niti, notera kote toza toza. Noho tera tera, keda kia kia, nehe hena hena. Uha lalo lalo, jira halo lalo. Nozanina ore kuwa kuwa, kata ete ete. Nozanina ore kuwa kuwa, nozahani no terara. Ono niti niti, no terara tuna toza toza. Oho tera tera, keda kia kia, nehe ena ena. Ula halo lalo, jiga halo lalo. Rádio Cultura Brasil e a música indígena em 78 rotações por minuto. Ouvimos Teiru e Nozaniná com o quarteto do Coral Orfeão Villa-Lobos. E nós encerramos o programa de hoje com mais um sambista da Mangueira que embarcou no navio Uruguai com o maestro Leopold Stokowski para gravar o disco Brazilian Native Music. É o Zé da Zilda. Diga, diga de tua boca, confesse. Já encontrou no mundo quem tanto amor te quiser. Passarinho bateu asa, tá voando. A viola na roda tá chorando. A morena na roda tá sambando. Adeus, Corina, até quando? Meu amor, se tu soubesse quanto de tempo eu te quis. Tu não encontrou na vida quem mais não fosse feliz. Passarinho bateu asa, tá voando. A viola no peito tá chorando. A morena na roda tá sambando. Adeus, Corina, até quando? Aqui tá em tua porta como um peixinho de lenha. A espera da resposta que da tua boca venha. Passarinho bateu asa, tá voando. A morena na roda tá sambando. A viola no peito tá chorando. Adeus, Corina, até quando? Meu amor, se tu soubesse quanto custa um bem querer. Tu nunca pensou na vida, não gostava de sofrer. Passarinho bateu asa, tá voando. A viola no peito tá chorando, a morena na roda tá sambando. Adeus, Corina, até quando? Aqui tá em tua porta como um peixinho de lenha. A espera da resposta que de tua boca venha. Passarinho bateu asa, tá voando. A viola no peito tá chorando. A morena na roda tá sambando. Adeus, Corina, até quando? Diga, diga de tua boca, confesse. Já encontrou no mundo quem tanto amor te quisesse. Passarinho bateu asa, tá voando. A viola no peito tá chorando. A morena na roda tá sambando. Adeus, Corina, até quando? Com Zé da Zilda, Passarinho Bateu Asas, música do Donga. E ao som da clarineta de Luiz Americano, tocando para você, encerramos mais uma edição do 78 RPM dessa semana, que hoje apresentou algumas faixas do disco Native Brazilian Music, um disco raríssimo que infelizmente não foi lançado aqui no Brasil. Se você quiser saber mais sobre esse disco, ver fotos, ler artigos sobre essas gravações e até ler as correspondências do Villa-Lobos com o maestro Stokowski, visite o nosso site www.radioculturabrasil.com.br. Você também pode, através do site ou do nosso telefone, fazer pedidos musicais aqui para o programa 78 RPM. O telefone é 011-2182-3222, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. O 78 RPM tem gravação e montagem de Carlos Lima. Apresentação e roteiro de Bianca Maria Binazzi. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização: Fundação Padre Anchieta. Cordiais saudações.